O difícil é andar no jeito de Deus. É muito difícil. Jesus, quando veio na terra, ele não trouxe uma religião. Jesus não pregou cristianismo. Jesus pregou sobre o reino. Ele disse: é chegada a vós o reino do meu Pai. Jesus revelou o Pai. Jesus é o líder da ideia original. Essa semana eu ouvi uma frase de um pastor aqui nosso, nós estávamos jantando, e falou uma coisa que eu guardei no meu coração. Nós precisamos voltar ao evangelho simples. Amém? É tanta revelação, que se esqueceram do evangelho simples. Qual é o evangelho simples? Aquele que está com dor de cabeça, vem cá que eu vou orar, vai passar. Receba poder, pronto, foi curado. Nós perdemos muita coisa, porque a gente corre tanto atrás de revelação. Todo dia tem uma revelação nova, uma visagem, uma profetada. Todo dia a gente tem que estar buscando algo novo. Jesus pregou a mesma coisa quando esteve na terra. Em toda a conferência de Jesus era a mesma palavra: é chegado a vós o reino, arrependei-vos. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino, arrependei-vos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estava ali atrás assistindo lá a filha do Ney adorando a Deus. Uma menininha estava ali adorando, os olhinhos fechados. Eu digo: Deus, que saudade dessa inocência. Nós vamos para a igreja muitas vezes argumentar, discutir. Isso não está bom, aquilo não está bom, a bandeira está torta, o microfone está errado. Esse aí está cantando, é? E quem é que vai pregar aquilo lá? E nós somos argumentadores, irmãos. Vamos entrar em adoração. Amém? Vamos entrar em adoração, vamos entrar no colo do Senhor. Vamos ver Deus como Pai. Aleluia. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você: eu respeito Moisés, amo Elias, respeito Elias também, mas o meu fundamento é Jesus. Aleluia. O meu fundamento é Jesus. Moisés e Elias, eles eram líderes de transição, assim como eu sou um líder de transição. Um dia eu vou morrer. Juscelio falou aqui hoje: um dia eu vou morrer. Eu espero que ele vá primeiro que eu, mas um dia nós vamos morrer. Nós somos líderes de transição. Nós não podemos parar nada em nós. Nós temos que entender o que estamos fazendo. Aleluia. Elias veio, Josué veio, Davi veio, todo mundo veio para revelar Jesus. Jesus é a ideia original de Deus, é a ideia original da igreja. Nós temos 5 ministérios, temos paternidade, temos reino de Deus, temos cura, libertação, intercessão, proclamação, temos tudo, mas a ideia original de tudo isso é Jesus Cristo ressuscitado. É Jesus Cristo ressuscitado. Ele tem autoridade, ele é a ideia original. Tudo é transitório, tudo prepara o caminho para ele. Nada durará perpetuamente, mas ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. O resto no meio é tudo transitório.